Rex é bom com muito respeito. Felipe Rex, tudo bom? Vem, Deus! Carrego a glória do do mercado, enxurradas de rua, deixa os lutados. E vai ceder de ouro quem tentar, é louco. No TTK ninguém se contenta com pouco. Sempre no combate por pontos de venda. Agressividade é a chave, aprenda. Só quem nasce beba não tem ambição, não. Na queda na sanção, que agora é a birma. Sente que a vingança hoje vem a cavalo. Não falo o que eu sei, mas sei tudo que eu falo. Peita, embaralho tua mente. Refino meu entorpecente, vendo pra caralho, nego. Minha banca tá no topo. Hoje tá nada mal, depois de mó sufoco. Palavra que acaba com a tua. Engenharia marginal, organização braba de rua. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Carrego a glória do de viver do meu jeito. Meu amor, meu amor, só vocês. Chefe do crime perfeito. Carrego a glória do de viver do meu jeito. Meu amor, eu sou. Aperta o pé que mantém o respeito. Eu sou o chefe do crime perfeito. Doutrino minha tropa, não tô de bobeira. Emoção pra refinar a droga, frieza pra vendê-la. Cantando rap, cantando mulheres, contando dinheiro, cadê meu isqueiro? Sei que homem é homem, moleque é moleque. Invejoso fede. Contente-se com meu desprezo. Inveja minha grana, inveja minha fama. Tenho as melhores damas, as melhores gramas. Mas conquista é melhor que ganhar. Ele só vem ao lado bom e não conhece o drama. Já vai ver, a vibe rola no pique da dó. Já tenho bondade, maldade de sobra. Mas revel não falha, eu vivo na onda. Que a Babilônia não caia, por quê? Porque eu sou a Babilônia. Eu sou a Babilônia. Carrego a glória do. Carrego a glória do. Meu amor, meu amor, eu sou. Chefe do crime perfeito. Oh, oh, oh. Carrego a glória do. Meu amor.